vai durar pra sempre, nunca mais. Sol, nunca mais. O que era febril, a chuva vem molhar. Foi bom sonhar, mas acordei ao som dos pesadelos e do jão. Resta de mim a sós em frente ao mar. Luz do mar, ondas do mar. Na mesa de um bar, rir de chorar nunca mais. Cena de adeus, vem o destino e faz virar cinema. Nosso incêndio, sol. As imagens ali sem cor de tão banais. And you know, as letras de um nome, como as viagens na TV, yeah. Escorrem pelas minhas mãos, estrelas do show. Fosse um milagre do amor. Ao seu lado, baby, nunca mais. Sim, som de gás, as imagens ali sem cor de tão banais. Escorrem pelas minhas mãos, estrelas do chão. Faço um milagre.